O demônio da perversidade. Ao examinar as faculdades e impulsos dos móveis primordiais da alma humana, deixaram os frenólogos de mencionar uma tendência que, embora claramente existente, com um sentimento radical, primitivo e redutível, tem sido igualmente desdenhada por todos os moralistas que os precedem. Por pura arrogância da razão, todos nós a temos desdenhado. Tenho tolerado que a sua existência escape aos nossos sentidos unicamente por falta de crença, de fé, quer seja fé na revelação ou fé na cabala. A ideia dessa tendência nunca nos ocorreu simplesmente por causa de sua superfluidade. Não víamos necessidade do impulso, nem da propensão. Não podíamos perceber-lhe a necessidade. Não podíamos compreender, isto é, não podíamos ter compreendido, dado o caso de ter-se este primum mobile introduzido à força. Não podíamos ter compreendido de que maneira poderia ele promover os objetivos da humanidade, quer temporais, quer eternos. Não se pode negar que a frenologia e boa parte de todas as ciências metafísicas tenham sido planejadas a priori. O intelectual ou homem lógico, ainda mais que o homem compreensivo ou observador, se põe a imaginar projetos, a ditar objetivos a Deus. Tendo assim sondado, a bel prazer, as intenções de Jeová, edifica, de acordo com essas intenções, seus inumeráveis sistemas de pensamento. Na questão da frenologia, por exemplo, primeiro determinamos o que é bastante natural, que fazia parte dos desígnios da divindade que o homem comesse. Então, atribuímos ao homem um órgão de alimentação, e este órgão é o chicote com que a divindade compele o homem a comer, quer queira, quer não. Em segundo lugar, tendo estabelecido que foi vontade de Deus que o homem continuasse a espécie, descobrimos imediatamente um órgão de amatividade, e assim por diante, com a combatividade, a idealidade, a casualidade, a construtividade, e assim em suma com todos os órgãos, quer representem uma propensão, um sentimento moral, ou uma faculdade do intelecto puro. E nessas disposições dos princípios da ação humana, os spurzheimitas, com razão ou não, em parte ou no todo, não fizeram mais que seguir, em princípio, as pegadas de seus predecessores, deduzindo ou estabelecendo cada coisa em virtude do destino preconcebido do homem e baseada nos objetivos de seu Criador. Teria sido mais acertado, teria sido mais seguro, classificar, se podemos classificar, sobre a base daquilo que o homem, usual ou ocasionalmente, fez e estava sempre ocasionalmente fazendo do que sobre a base daquilo que supomos que a divindade tencionava que ele fizesse. Se não podemos compreender Deus nas suas obras visíveis, como então compreendê-lo nos seus inconcebíveis pensamentos que dão vida às suas obras? Se não podemos compreendê-lo nas suas criaturas objetivas, como compreendê-lo então nas suas disposições de ânimo substantivas e nas suas fases de criação? A indução a posteriori teria levado a frenologia a admitir, como um princípio inato e primitivo da ação humana, algo de paradoxal que podemos chamar de perversidade, na falta de termo mais característico. No sentido que deu é, de fato, um mobile sem motivo. Sob sua influência agimos sem objetivo compreensível, ou, se isto for entendido como uma contradição nos termos, podemos modificar a tal ponto a proposição que digamos que, sob sua influência, nós agimos pelo motivo de não devermos agir. Em teoria, nenhuma razão pode ser mais desarrazoada, mas, de fato, nenhuma há mais forte. Para certos espíritos, sob determinadas condições, torna-se absolutamente irresistível. Tenho certeza de que respiro do que há de ser muitas vezes o engano ou o erro de qualquer ação, a força inconquistável que nos empurra, e a única que nos impele a continuá-lo, e não admitirá análise ou resolução em elementos ulteriores esta acabrunhante tendência de praticar o mal pelo mal. É um impulso radical, primitivo, elementar. Dir-se-á, estou certo, que quando nós persistimos em atos porque sentimos que não deveríamos persistir neles, nossa conduta é apenas uma modificação daquela que ordinariamente se origina da combatividade da frenologia. Mas um simples olhar nos mostrará a falácia dessa ideia. A combatividade frenológica tem por essência a necessidade de autodefesa. É a nossa salvaguarda contra a ofensa. Seu princípio diz respeito ao nosso bem-estar e dessa forma o desejo desse bem-estar é excitado, simultaneamente com seu desenvolvimento. Segue-se que o desejo do bem-estar deve ser excitado, simultaneamente com qualquer princípio que seja simplesmente uma modificação da combatividade, mas no caso daquilo que denominei de perversidade, não somente o desejo de bem-estar não é excitado, mas existe um sentimento fortemente antagônico. Afinal, um apelo ao próprio coração será a melhor resposta ao sofisma que acabamos de observar. Ninguém que confiantemente consulte e amplamente interrogue sua própria alma sentir-se-á disposto a negar a completa radicabilidade da tendência em questão. Esta tendência não é menos característica que incompreensível. Não há homem que, em algum momento, não tenha sido atormentado, por exemplo, por um agudo desejo de torturar um ouvinte por meio de circunlóquios. Sabe que desagrada. Tem toda a intenção de desagradar. Em geral, é conciso, preciso e claro. Luta em sua língua por expressar-se a mais lacônica e luminosa linguagem. Só com dificuldade consegue evitar que ela desborde. Teme e conjura a cólera daquele a quem se dirige. Contudo, assalta o pensamento de que essa cólera pode ser produzida por meio de certas tricas e parênteses. Basta esta ideia. O impulso converte-se em desejo, o desejo em vontade, a vontade numa ânsia incontrolável. E a ânsia, para profundo remorso e mortificação de quem fala, e num desafio a todas as consequências, é satisfeita. Temos diante de nós uma tarefa que deve ser rapidamente executada. Sabemos que retardá-la será ruinoso. A mais importante crise de nossa vida requer, imperiosamente, energia imediata e ação. Inflamamo-nos, consumimo-nos na avidez de começar o trabalho, abrasando-se toda a nossa alma na antecipação de seu glorioso resultado. É forçoso, é urgente que ele seja executado hoje, e contudo, adiamo-lo para amanhã. Por que isso? Não há resposta senão a de que sentimos a perversidade do ato, usando o termo sem compreender-lhe o princípio. Chega o dia seguinte, com ela mais impaciente a ansiedade de cumprir nosso dever, mas com todo esse aumento de ansiedade chega também um indefinível e positivamente terrível, embora insondável, anseio extremo de adiamento. E quanto mais o tempo foge, mais força vai tomando esse anseio. A última hora para agir está iminente. Trememos a violência do conflito que se trava dentro de nós, entre o definido e o indefinido, entre a substância e a sombra. Mas se a contenda se prolonga a este ponto, é a sombra quem prevalece. Foi vã a nossa luta. O relógio bate e é o dobre de finados de nossa felicidade. Ao mesmo tempo, é a clarinada matinal para o fantasma que por tanto tempo nos intimidou. Ela voa, desaparece, estamos livres. Volta a antiga energia. Trabalharemos agora. Ai de nós, porém. É tarde demais. Estamos à borda de um precipício. Perscrutamos o abismo e nos vem a náusea e a vertigem. Nosso primeiro impulso é fugir ao perigo. Inexplicavelmente, porém, ficamos. Pouco a pouco, a nossa náusea, a nossa vertigem, o nosso horror confundem-se numa nuvem de sensações indefiníveis. Gradativamente, e de maneira mais imperceptível, essa nuvem toma forma, como a fumaça da garrafa de onde surgiu o gênio das mil e uma noites. Mas fora dessa forma, dessa nossa nuvem à borda do precipício, uma forma se torna palpável, bem mais terrível que qualquer gênio ou qualquer demônio de fábulas. Contudo, não é senão um pensamento, embora terrível, e um pensamento que nos gela até a medula dos ossos com a feroz volúpia do seu horror. É, simplesmente, a ideia do que seriam nossas sensações durante um mergulho precipitado de uma queda de altura, de tal altura. E esta queda, este aniquilamento vertiginoso, Por isso mesmo que envolve essa mais espantosa e mais repugnante de todas as espantosas e repugnantes imagens de morte e de sofrimento que jamais se apresentaram à nossa imaginação, faz com que mais vivamente a desejemos. E porque nossa razão nos desvia violentamente da borda do precipício, por isso mesmo mais impetuosamente nos aproximamos dela. Não há, na natureza, paixão mais diabolicamente impaciente como a daquele que, tremendo à beira de um precipício, pensa dessa forma em nele se lançar. Deter-se, um instante que seja, em qualquer concessão a essa ideia é estar inevitavelmente perdido, pois a reflexão nos ordena que fujamos sem demora. E, portanto, digo-o, é isto mesmo que não podemos fazer. Se não houver um braço amigo que nos detenha, ou se não conseguirmos, com súbito esforço, ecoar da beira do abismo, nele nos atiraremos e destruídos estaremos. Examinando ações semelhantes, como fazemos, descobriremos que elas resultam tão somente do espírito de perversidade. Nós as cometemos porque sentimos que não deveríamos fazê-lo. Além, ou por trás disso, não há princípio inteligível, e nós podíamos, de fato, supor que essa perversidade é uma direta instigação do demônio se não soubéssemos, realmente, que esse princípio opera em apoio do bem. Se tanto me demorei neste assunto, foi para responder, de certo modo, à pergunta do leitor, para poder explicar o motivo de minha estada aqui, para poder expor algo que terá, pelo menos, o apagado aspecto de uma causa que explique por que tenho estes grilhões e por que habito esta cela de condenado. Não me tivesse mostrado assim prolixo, talvez não me houvesseis compreendido de todo, ou, como a gentalha, me houvesseis julgado louco. Dessa forma, facilmente percebereis que sou uma das incontáveis vítimas do demônio da perversidade. Nenhuma outra proeza jamais foi levada a cabo com mais perfeita deliberação. Durante semanas, durante meses, ponderei todos os meios do assassínio. Rejeitei milhares de planos porque sua realização implicava uma possibilidade de descoberta. Por fim, lendo algumas memórias francesas, encontrei a narrativa de uma doença quase fatal que atacou Madame Pilot, em consequência de uma vela acidentalmente envenenada. A ideia feriu minha imaginação imediatamente. Sabia que minha vítima tinha o hábito de ler na cama. Sabia também que seu quarto de dormir era estreito e mal iluminado. Mas não é preciso fatigar-vos com pormenores impertinentes. Então preciso descrever-vos os artifícios fáceis por meio dos quais substituí, no castiçal de seu dormitório, por uma vela, por mim mesmo fabricada, a que ali encontrei. Na manhã seguinte, encontraram-no morto na cama, e o veredito do médico legista foi: morte por visita de Deus. Death visitation of God é a expressão com que os médicos legistas indicam, nos atestados de óbito, a morte natural. Tendo-lhe herdado os bens, tudo correu a contento para mim durante anos. A ideia de ser descoberto jamais penetrou-me o cérebro. Eu mesmo cuidadosamente dispusera dos restos da vela mortal. Não deixaram nem sombra de indício pelo qual fosse possível provar-se ou mesmo suspeitar-se de ter sido eu o criminoso. É impossível conceber-se o sentimento de absoluta satisfação que no meu íntimo despertava a certeza de minha completa segurança. Durante longo período de tempo, habituei-me à deleitação desse sentimento. Proporcionava-me muito mais deleite que todas as vantagens puramente materiais que me advieram do crime. Mas chegou por fim uma época na qual a sensação de prazer se transformou em gradações quase imperceptíveis numa ideia perseguidora. Perseguia porque obcecava. Dificilmente conseguia libertar-me dela por um instante. Sequer. É coisa bem comum termos assim os ouvidos, ou antes da memória, assediados pelo do som de alguma cantiga vulgar ou de trechos inexpressíveis de ópera. Não menos atormentados seremos se a cantiga é boa por si mesma ou se tem mérito a área de ópera. Dessa forma, afinal, surpreendia-me quase sempre a refletir na minha segurança e a dizer em voz baixa a frase: estou salvo. Um dia, enquanto vagueava pelas ruas, contive-me no ato de murmurar, meio alto, essas sílabas habituais. Num acesso de audácia, repetia-as desta outra forma: estou salvo, sim. contanto que não faça a tolice de confessá-lo abertamente. Logo que pronunciei essas palavras, senti um arrepio de enregelar-me o coração. Já conhecia aqueles acessos de perversidade, cuja natureza tive dificuldade em explicar, e lembrava-me bem de que em nenhuma ocasião me fora possível resistir a eles com êxito. E agora minha própria casual autossugestão de que poderia ser bastante tolo para confessar o assassínio de que me tornara culpado, me enfrentava como se fosse o autêntico fantasma daquele a quem eu havia assinado a acenar-me com a morte. A princípio fiz um esforço para afastar da alma semelhante pesadelo. Caminhei mais apressadamente, mais depressa ainda, pus-me por fim a correr. Senti um desejo enlouquecedor de gritar bem alto. Cada onda sucessiva de pensamento me acabrunhava com novos horrores, porque, ai, eu bem compreendia, muito bem mesmo, que na minha situação, pensar era estar perdido. Acelerei ainda mais a minha carreira, saltava como um louco pelas ruas cheias de gente. Por fim, a populaça alvoroçou-se e pôs-se a perseguir-me. Senti então que minha sorte estava consumada. Se tivesse podido arrancar a minha língua, tê-lo-ia feito, mas uma voz rude ressoou em meus ouvidos e uma mão ainda mais rude agarrou-me pelo ombro. Voltei-me, esfolegante. Durante um momento senti todos os transes da sufocação. Tornei-me cego, surdo e atordoado, e depois creio que algum demônio invisível bateu-me nas costas com a larga palma. O segredo, há tanto tempo retido, irrompeu de minha alma. Dizem que me espremi com perfeita clareza, embora com assinada ênfase e apaixonada precipitação, como se temesse uma interrupção antes de concluir as frases breves, mas repletas de importância, que me entregavam ao carrasco e ao inferno. Tendo relatado tudo quanto era preciso para a plena prova judicial, desmaiei. Que me resta dizer? Hoje suporto estas cadeias e estou aqui. Amanhã estarei livre de ferros. Mas onde?